vens mansinho e devagar, vens mansinho e devagar. Música de Pedro Barroso. Pois é, nem as castanholas faltam. Está cá tudo para estar bem animado e a fazer-lhe boa companhia neste dia de quarta-feira. E para aquilo que falta da sua manhã, ai, consta. É verdade. Venha daí para mais. Dez horas, 18 minutos. Dizer-lhe que, como todos os minerais, o magnésio não é produzido pelo organismo e tem de ser fornecido através de suplementos ou na alimentação. Magnatura vai ajudar a repor os seus níveis de magnésio. Basta uma colher de Magnatura logo pela manhã para tornar o nosso corpo mais forte e saudável. Olívia confirma exatamente isso. Com Magnatura, ficou sem dores nenhumas. Sinto-me uma mulher nova, com 54 anos. Faço a minha vida normal agora, não tenho problemas nenhums, não tenho dores, não tenho nada. Nós, quando ouvimos estas coisas, no fundo, às vezes não queremos acreditar. Mas neste caso, não. Olha, ainda bem que eu resolvi ir para a frente e experimentar o Magnatura. E graças a Deus, já estou a tomá-lo há um ano e pouco. Não tenho dores na coluna conforme tinha, nada absolutamente. Eu não me podia abaixar, eu não podia fazer as minhas coisas de casa. Agora, graças a Deus, faço tudo. Não tenho que pedir nada a ninguém, nem ajudas, nem nada, porque consigo fazer o meu serviço de casa sem dores absolutamente nenhumas. Graças ao Magnatura. A Olívia ficou sem dores. E você? É hoje que também diz basta às dores? Então liga 800-215-216 e peça o seu Magnatura. Aproveite a campanha. Na compra de um Magnatura, receba outra oferta e receba ainda uma manta polar bem quentinha para aquecer neste inverno. Tome Magnatura. Ligue já. 800-215-216. Chamada grátis. Rádio Festival. Porto. António, não sei o que fazer. Perdi as chaves de casa. E agora? Não tenho outras. Não se preocupe. Ligue para as Chaves Antas. Serviço SOS 24 horas. 225-025-949. Chaves Antas. Abertura de residências e automóveis, colocação e manutenção de portas blindadas, abertura e reparação de cofres. Chaves Antas. Assistência Fiché. Rua Professor Bento de Jesus Caraça, número 73, no Porto. Mais informações em www.chavesantas.pt. Tem problemas de dinheiro? A Companhia União de Crédito Popular vai ajudá-lo. É muito fácil. Traga os seus valores, ouro, pratas, joias ou relógios e obtenha um empréstimo com penhor ainda hoje. Sem burocracias e sem comissões. Na Companhia União de Crédito Popular, as taxas de juros são das mais baixas do mercado e não paga juros de mora. Companhia União de Crédito Popular. Há mais de 100 anos ao seu lado. No Porto, na Praça Carlos Alberto, na Rua de Bons Jardim, também junto à Torre dos Clérigos, na Rua de Trás, em Lourdelo do Ouro, na Rua António Bessa Leite e na Sé, na Rua Cimo de Vila. A Câmara de Gaia lança o Programa Municipal de Apoio a Cuidadores Informais. Se reside e desempenha funções de cuidador informal neste concelho, poderá apresentar a sua candidatura a decorrer até 31 de março. Consulte todos os requisitos obrigatórios em www.cm-gaia.pt. Olá, eu sou o Eduardo Carvalho e de segunda a sexta-feira espero por si nos Discos Pedidos a Festival a partir das 4 horas. Discos Pedidos, de segunda a sexta-feira na Rádio Festival com Eduardo Carvalho. Não falte, conto consigo. Bom, e cá estão também aquelas canções para ir trauteando, para ir assobiando nesta manhã de quarta-feira. Vai bem acompanhado pela Festival. Também com algumas boas novidades, sim, é verdade. Além de bons clássicos e ótimas recordações que costumo trazer, agora com música nova para si. Olha para mim, Se hoje eu estou bem igual a ninguém, foi graças a ti. Agradeço ao meu faro, em busca do raro, escolhi-te a ti. Eu sei que tu estás melhor que nunca, o teu sorriso tem muita culpa. Não quero mentir, eu sou a multa. Olha para nós, criámos fortuna, vimos do zero lançar a voz, em busca de um mundo e tudo o que nele existe para nós. Só de pensar no que passámos, nas fases más que tolerámos. Ah, um brinde a nós, ah, a nós, ah, a nós, ah, eu nunca vi ninguém como tu, ah, como tu, ah. É verdade que mudei o meu pensamento. Hoje em dia estou parado, já não vou ao vento. Tenho tudo ao meu lado, é suficiente. Não quero mais perder tempo em curtas inúteis, abraços fúteis, se te tenho a ti. Escondido no fundo, só tu consegues, só tu me tens. E se me tens, tens tão bem que eu nem sei como aconteceu. Eu nem sei como conseguiste, mas finalmente sou eu. Sou eu. Temas em destaque no festival, novidade aqui a nós, chama-se assim e pertence ao agrupamento 12. Festival, a Rádio do Grande Porto. Que é como quem diz, 12 em português. Uma dúzia. 10 horas 24 minutos e meio. Se queremos ser precisos com o relógio. Aqui parece relojoaria suíça, não é? Eu vou rifar meu coração, uma recordação do lindo Mar Castilho. A seguir, Facebook. Vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou vou fazer leilão por amor, carinho e paz. Recordação de um tema fabuloso. Aqui com Lindomar Castilho, eu vou rifar meu coração. Tão antigo que até na altura eram as rifas que se usavam, não é?